perdido eu andava neste mundo tenebroso, enganado por Satã. Mas Jesus me olhou com a bala do céu e então veio me ajudar. Obrigado, meu Jesus, muito obrigado por ter misericórdia de mim. Obrigado, meu Jesus, muito obrigado por ter me tirado de lá. Jesus me salvou e me curou deste mundo vil e tentador. Mas agora sigo em frente com Jesus, vou caminhando, vou me guiando para Sião. Obrigado, meu Jesus, muito obrigado por ter misericórdia de mim. Obrigado, meu Jesus, muito obrigado. Obrigado.